programa Consciência Brasileira. Na mola mulher vai jogar maculele. Na palepele mulher vai jogar maculele, mano. Literatura estilo malê de balete. Na liberdade pero vai de lei aí. Dignidade primeiro lugar, dignidade poder trabalhar. Digno de dignidade, dignidade poder trabalhar. Não vem que não tem nota de 100, solta que vem mais volta. Não vem que não cola, então passa bola. Eu não aprendi na escola, mano. Não me toque, não me toque. E não me monitore, não, que é sem caô. Não me, não me toque, não me toque. E não me monitore, não, que é sem caô. Bala na agulha, pega pra capar. Bala na agulha, pega pra capar. Pra capar, pam, pam, pra capar, pam, pam. Bala na agulha, pega pra capar. Bala na agulha, pega pra capar. Pra capar, pam, pam, pra capar, pam, pam. Pra capar, pam, pam, pra capar, pam, pam. Então, então, se devagar dentro do meu peito. Dance devagar, máximo respeito. Dance devagar dentro do meu peito. Dance devagar, máximo respeito. Salve, salve a todos que estão na sintonia do nosso programa Consciência Brasileira, que começa agora, onde você já ouviu Bala na Agulha, da banda Baiana System. E você está comigo, Jeff Ferreira, aqui na nossa rádio Estrela FM, em 94,5. E você já tá ligado que esse é o nosso espaço para informar e divertir com muita música para curtir e muito som do bom. Vamos acelerando aqui a nossa viagem semanal pela música nacional e sem rolar, vamos botar mais som pra tocar. Vamos que vamos! toda a minha vida trabalhei para juntar uma grana que desse para eu comprar um carro e que ele pudesse sair lá do Ceará, rodar todo o Nordeste e chegar lá em São Paulo. Esse carro é um foguete. Peguei de segunda mão, já fiz caixa de marcha, pus o cinto do plantão. Tem roda de liga leve e o motor tá bem novinho. É só arrumar a mala e descer o Brasil todinho. Meu fogão nunca me deixou na mão. E não importa a situação, segura a onda em todo lugar que eu vou. O meu fogão nunca me deixou na mão. E não importa a situação, segura a onda em todo lugar que eu vou. Em qualquer canto da cidade que o foguete aparecia, todo mundo já dizia: mas tem carro é uma plantagem. Vencia todos os rachos, não tinha nenhum amassado. Eu não troco meu foguete nem por um BMW. Dentro do meu foguete é como a minha casa, cheio de fita, cassete, papel e ponta de vaga. Feito o banco da frente, ele logo vira a cama. Saio pra arrumar as gatas todo final de semana. O meu fogão nunca me deixou na mão. E não importa a situação, segura a onda em todo lugar que eu vou. O meu fogão nunca me deixou na mão. E não importa a situação, segura a onda em todo lugar que eu vou. Segura a onda em todo lugar. Melhor que o Fuscão preto, que era feito de aço. O meu Fusca é cabaço. Nego até já botou preço, não vendo, não ofereço. Meu fusquete é seu ninguém, só ando a mais de 100. Mandei rebaixar os seis, botei mais um apetrecho e uma nova buzina. Só o que me falta agora é grana pra gasolina. Meu fucão nunca me deixou na mão. E não importa a situação, segura a onda em todo lugar que eu vou. Meu fogão nunca me deixou na mão. E não importa a situação, segura a onda em todo lugar que eu vou. Segura a onda em todo lugar que eu vou. Segura a onda em todo lugar que eu vou. Segura a onda em todo lugar que eu vou. Segura a onda em todo lugar que eu vou.

passeio de galho em galho, quebrando todos em todas as gerações. Multidões trilharam meus atalhos, ditados sábios serão meus refrões. Sempre ao lado dos bons, otários e peidões, saiam dos meus sonhos. Minas beijam suas coxas quando eu xingar palavrões. E chamuscar suas bocas loucas e borrar seus batons. Dou o meu sangue e acabo o show como um show-show de língua roxa. Pronto pra outra no chão ou no colchão. DJ, tenho dom, caí uma vez, levanto três. Minha lei é a do cão, ação, pou, cuidado, larápio. Meu cardápio lírico não é apiário de ideias. Certeza cegas não ferroadas, certeiras e protegem a colmeia do ladrão. E já voltamos com o nosso programa Consciência Brasileira, aqui na Rádio Estrela FM, onde rola vários sons da hora. E aqui você ouviu o Fucão, da banda O Surto, lá de Fortaleza, Ceará, A Sombra da Maldade, dos cariocas do Cidade Negra. Curtiu também Ditados Impopulares, do cantor e compositor roraimense Eliakim Rufino. E conferiu o som Eu Sou Assim, do rapper Speed. Você está curtindo o programa Consciência Brasileira, rolando um barulhinho bom de norte a sul aqui na nossa rádio Estrela FM. Eu sou seu amigo Jeff Ferreira. No Música.doc de hoje, vamos até o estado do Pará para falar da cena do rock em Belém. O rock paraense sempre foi fortemente pensante e revelou vários nomes de peso na década de 1980, como a banda Stress, que foi a primeira banda de metal do país. Teve também a banda Delinquentes, Madame Satã, Insolência Pública, Turbo, Johnny Rockstar, Molho Negro, Aeroplano, banda Tribo e o Mosaico de Ravena. O interior do estado do Pará também conta com diversas bandas de peso, como o Scream of Death, de Castanhal, e o Anticorpos, de Paraopebas. Em Belém, é clássico o festival Fabricaus, organizado por Jamie Catarro, líder da banda Delinquentes, que levou as bandas que usam seu espaço de gravação, o Fábrica Estúdio, para o Pico da Cidade Velha, a casa de shows Mormaço, potencializando a cena independente. Bandas como Tela Vive, com o seu metal extremo, e o Navalha, com o seu rock pesado, cantado em português, ganharam espaço para mostrar o seu trabalho, assim como bandas mais novas, como o Metastase, de metalcore, e o Bicho Morto, de punkcore, e também a banda Seven Foot, de hardcore melódico. A banda Mosaico de Ravena é uma das pioneiras em misturar o rock and roll com referências regionais. A música Belém, Pará, Brasil, foi a mais pedida na rádio Jovem FM do ano de 1992, mostrando a força do Mosaico de Ravena, que teve a música regravada por diversos artistas, servindo como uma espécie de hino alternativo para o Pará, que traduzia perfeitamente o sentimento de exclusão que os paraenses sentiam na época e aproximou os jovens de ritmos locais, como o carimbó. Já a banda Insolência Pública, considerada como a primeira banda de hardcore da região norte, trazia músicas inspiradoras com a essência da rebeldia jovem, em um estilo único, debochado e afrontador, com temas que ironizavam a vida hipócrita na sociedade de Belém e do Brasil como um todo. A banda trazia em sua formação Regi Insolente nos vocais, Beto Insolente na guitarra, Felipe Macurara na bateria e Caco Nocego no baixo. E teve grande sucesso a música Beirute Está Morta. E na sequência, vamos de música. Vamos rolar aqui no nosso programa Consciência Brasileira dois sons para entrarmos na vibe da cena do rock paraense, que bateu pesado, principalmente no final dos anos 80. Se liga aí que vamos ouvir Belém Pará Brasil, da banda Mosaico de Ravena, e vamos curtir também Beirute Está Morta, do Insolência Pública. Região Norte, ferida aberta pelo progresso, sugada pelos turistas, e amputada pela consciência nacional. Vão destruir o velho peso e construir um shopping center. Vão derrubar o palácio de vinho pra fazer um condomínio. Coitada da cidade velha, que foi vendida pra Hollywood, pra ser usada como um albergue no novo filme do Spielberg. Venha ver, mas só um de cada vez. Não queremos nossos jacarés tropeçando em você. A culpa é da mentalidade criada sobre a região. Por que que tanta gente teme? Norte não é com M. Nossos índios não comem ninguém. Agora é só hambúrguer, porque ninguém nos leva a sério. Só o nosso minério. E quem quiser viver, mas só um. Oh não! Aqui a gente toma guaraná quando não vem Coca-Cola. Chega das coisas da terra e o que é bom vem lá de fora. Deformados até a alma, sem cultura e opinião. O norte Yeah. E esse é o nosso programa Consciência Brasileira, e aqui você ouviu Belém para Brasil, do Mosaico de Ravena, e também curtiu Beirute Está Morta, da banda Insolência Pública, aqui no nosso quadro Música.doc. Você está comigo, Jeff Ferreira, na nossa rádio Estrela FM. Vamos para um intervalo, é rapidão, e já voltamos com o nosso programa Consciência Brasileira. Opa, já estamos de volta na nossa rádio Estrela FM com o nosso programa Consciência Brasileira. Obrigado pela sua sintonia, sou Jeff Ferreira. Hora do nosso Top 5 Discos, com aquela listinha de 5 indicações. E no programa de hoje foi especialmente elaborada pelo rapper Lindomar 3L, direto das Ruas Mineiras para o Consciência Brasileira. Fala aí, 3L! Salve, salve, pessoal de Jaguariúna que está na sintonia do programa Consciência Brasileira com o Jeff Ferreira. Aqui quem fala é o Lindomar 3L. Bora pro top 5 discos que hoje nós temos. SNJ com Cito Lutas Tucumistas, disco de 2001, que começou a ser gravado em 1998 e é o primeiro disco do grupo paulista Somos Nós a Justiça. O registro contou com sucessos Somos Nós, Se Tu Lutas Tu Conquistas, que dá nome ao álbum, e Viajando na Balada, música muito famosa pela dobradinha entre Sombra e Bastardo, que integravam o grupo junto com Cris. Sempre visa tudo. Um homem decadente, parado em meio ao tempo, sem nenhum propósito de progresso consigo mesmo. Está só, você está só. Odiado pela maioria das pessoas. GOG com Tarja Preta, de 2004, sétimo trabalho do poeta GOG, um dos melhores discos do rap nacional, trabalho que foi lançado em CD duplo, batizados de Comprimido 1 e Comprimido 2, com a indicação Venda, Sobre Prescrição Periférica e Mantém ao Alcance das Crianças. Desse trampo saíram os sucessos Sonhos Latinos, É o Crime e O Amor Venceu a Guerra. Vive pena na sequência, dependência, choro, algema, seu refúgio, o canto do banheiro, na porta gritaria, mãe civil, seis bombeiros. Nessa hora realmente o que se faz mais ausente, nessa hora o melhor se livrar do presente e mirar no futuro pra se sentir mais seguro, procurar uma luz que clareie este escuro. Na saída de casa começa o desafio, olhares que condenam inquisitores no cio, eu de cada meu sobrado ganhando a cena, amizade é amizade, esquema é esquema. Consciência X Atual, com o disco Obra de Arte, de 2001, álbum com 20 faixas marcantes do grupo de Ribeirão Preto, que estava na caminhada desde 1994 e que em 2016 infelizmente encerrou suas atividades, mas deixou para nós esse belíssimo registro que contém a alma do rap gangsta dos anos de 1990. O silêncio sussurrar onde os pássaros felizes cantam, encantam meus ouvidos, desperta a poesia sobre a imagem do infinito. Na madrugada a emoção falou por mim, no fim tudo dá certo, se ainda não deu é porque não chegou ao fim. Foi assim que o aprendizado me deu sabedoria e confortou na hora da despedida. Humildemente dá licença, eu tenho muito pra falar, Deus ilumine as palavras que irei expressar. Novamente GOG com o álbum Aviso às Gerações, de 2006. Depois do sucesso Tarja Preta, GOG retorna com outro álbum de sucesso, seu oitavo registro, que teve como sucesso a música Quando o Pai Se Vai, com sample de Paulo Diniz e participação de Ângelo Duarte. O disco também contou com a presença de Ellen Oléria, Rapadura e do Lindomar 3L. Ele partiu e no seu lugar ficou o vazio. Me lembro bem o dia, nem se despediu.

Já voltamos! E mais uma vez, muito obrigado pela companhia aqui no nosso programa Consciência Brasileira. Eu sou o Jeff Ferreira, na sua rádio Estrela FM, onde você acabou de ouvir Tem Que Ser Humilde, do Lindomar 3L e participação de GOG. Conferiu Massa Rara, dos cearenses da banda Selvagens à Procura da Lei. Curtiu também Marcelo D2, com Desabafo, e ouviu o som Fusão, do grupo pernambucano RDA. E chegou aquela hora, a hora de bater em retirada. Vamos estacionando a nave e encerrando mais um programa Consciência Brasileira. E se você curtiu, já tá ligado, né? Sintoniza na sua rádio Estrela FM 94,5, que semana que vem tem mais. Quer ouvir a reprise do programa? Então acesse o site www.submundodosom.com.br e lá você pode conferir esse e demais episódios do nosso programa Consciência Brasileira. Mas antes, o que há de novo? Direto de Macapá, no estado do Amapá, vem o rap de Preto Jorge Antagonista, o som Universo Inverso. E da capital paulista vem a voz potente da banda Daria com a música Viva o Momento. Confere aí! Valeu pela sua sintonia e até semana que vem com mais som! Escrevendo na madrugada, até o amanhecer, viajando na mente, vendo que não podemos ver, vendo que não podemos ver. Vendo que não podemos ver. Não sei muito bem como me expressar. Sou imprevisível como um MC quando começa a rimar. Irônico, confie em mim, não me conheço. Sei que a felicidade é simples e não tem preço pra falar a verdade. Só sei que nada sei, respeitar todos que me respeitam. É minha lei, decepção, desilusão. Nada é em vão, coisas boas e ruins são um teste, uma lição. Missão e aprendizado pra vida inteira. Aprender com os erros, na vera e na brincadeira. Erros e acertos são um aprendizado. Costume que impõe o que é certo, o que é errado ter black power e se tatuar. Errado é o limite onde chega a prejudicar. Eu quero vencer sem derrubar ninguém. Vencer e do céu e mais além da minha imaginação. Poder voar com meus próprios pés no chão. Quero ver o sorriso de quem não tem mais esperança, assim como a dúvida de quem tem confiança. Quero ver o aluno ensinar o professor. Quero sentir o frio junto com o calor. Quero ver a loucura, a lucidez, o filme repetido que passou só uma vez. Vendo na madrugada até o amanhecer, viajando na mente, vendo que não podemos ver. Prefiro ser metamorfose ambulante, versos dispersos no universo em mutação constante. Vendo na madrugada até o amanhecer, viajando na mente, vendo que não podemos ver. Prefiro ser metamorfose ambulante, verso disperso no universo em mutação constante. Quero ver o oposto, a contradição. Ver o juiz pro réu pedir perdão. Corrosão de quem na mente alimenta a guerra. Quero ver o racista idolatra Mandela. Quero ver os perdedores subindo no pódio. Após enfrentar a guerra e o amor vencer o ódio. Por que não o mais forte demonstrar fraqueza e o mais fraco se tornar forte com sua defesa? Quero ver o pobre humilde enriquecer e o viciado, o vício esquecer. Quero ver o analfabeto o livro ler, ver a noite chegar no amanhecer. Quero ver a escuridão iluminar, viver a imaginação abstrato se concretizar. Quero ver a cura de todas as doenças, a fé do ateu, superstição e crença. Quero ver o acerto de quem não tem razão. Ver a solidão no meio da multidão. Ver a terra, o vento, o fogo, a água, a alegria, o ódio, a tristeza, a mago cadeado, a chave, o caminho aberto, a água, a flor encontrada no deserto. Ver a luz, as trevas, a escuridão, a vida, a morte, a reencarnação. Vendo na madrugada até o amanhecer, viajando na mente, vendo que não podemos ver. Prefiro ser